03, é a torre. Sim, solicita quando possível cruzar o campo e realizar o tráfego padrão pela esquerda para pouso número 0. Gente, então dá presente, está autorizado o cruzamento do campo. Olimpo 03, reportar a perna do vento, down 0. Ok, dá presente, cruzará o campo e reportará na perna do vento da pista 10, Olimpo 03. Afirmativo. Controle Salvador, muito boa tarde, bom nome 12, só que é. Momento 2, boa tarde, aciona identificação da presente voa e dona descendo a 3 no pé, voa ajuste no 0, 1 no 1. Dona na proa, confirme, voa no 6, 1 no 2. Estimativo, dona. Baixo vindo. 3 no pé, sem restrições, voa ajuste em Salvador, 1 no 0, 1 no 1. 3 no pé, 1 no 0, 1 no 1 para a dona, voa no 6, 1 no 2, grande. Romeu Ascabrava, nacional, grupo do Lucas Azul. Romeu Ascabrava, frequência livre. Romeu Ascabrava. Boa tarde, é o Oceané Alfa Vitor Juliette. Oceané Alfa Vitor Juliette, possível? Positivo, senhor. Estacionado aqui na ponte 8. É, autorização para virar o motor 2 aqui em marcha lenta. Um minutinho aqui, só para cheque de manutenção. Ok, já coordenou a função, não é isso? Positivo, o fiscal tá aqui do lado. Ah, tá, ok, estou ciente e reporte para o corte. Positivo, reportará Vitor Juliette. Azul 4206, tá pronto? Ah, firme, senhor. Além mantendo 0. Além mantendo 0, 4206. Dirigindo 080, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, mantém 080. Sim, 495, decola aos 49, 1935, boa viagem. 1935, obrigado, 542. 1935, obrigado, 545. Turismo, 03, gira a base. Negativo, aguardo para girar a base, Olimpo 03. Guardando 03. Bom, 160, saiu da El. 0 da El, Eu sou o 3567, 06 52 19 35, boa viagem. Boa tarde, 06. Olimpo 03, livre toque emitida, pista 90, 090 graus, 12 nós. Livre toque emitida para o Olimpo 03. Correduz 2509, 602. Está no 4-5-6, que é a base. Ok, 4-5-6, está pronto para copiar? Isso, pronto para copiar. Ok, 1145, decola da pista no 7 com curva à direita, sai no eixo da Golf 677, a saída será o corredor Axé, inicialmente, metal até o farol da barra, frequência do controle 1-9-35, o código é 5103. Tá correto, número de pessoa roubada? 5 a bordo, 5 a bordo. Acionamento, táxi de decolagem, estou indo no meio desse nome, meu Deus. Não, chame para acionamento e táxi da torre. A 2010, livre LS, cruzará estabilizado. O gol 1-6-1-2. 8002, chame Recife, 1-33-25. 3325-8002. Oscar Lima, Quebec, prossiga. Oscar Lima, Quebec, está acionado devido à falta de ponte de terra. Solicita para o táxi. Autorizado o táxi, reporte para ingresso. Sim, vai reportar para ingresso, Oscar Lima, Quebec. Olimpo 03, toque arremete ao 55, esquerda, ingressa a perna do vento da 1-0 e aguarda para novo toque arremetido à pista 1-0. 03, com a esquerda para a perna do vento e aguarda para girar a base. O gol no 602, pode manter 2509 aceitado? Autorizado. É, 602. Pode manter, 597, ótimo de manter aberto. Afirmativo, é sobre a pista, o Oscar Lima Quebec. Torre Olimpo 03, está na perna do vento da pista 1-0, aguardando autorização para girar a base. Só que arremete. Já está autorizado, girar a base final 1-0, já tem livre toque arremetido. Pista 1-0, uma centena com 7, Olimpo 03. 03, autorizado, gira a base, se passará na final. Onde é que me acerta o 0 para a cópia? Pronto, bora. Autorizado, galeão, nível 340, via 350. Decola da pista 1-0 com curva à direita, saída da El, após a Leda e após Bidev. Controle 1-9-35 e o código é o 5567. 202, pode interceptar o localizador nessa proa? Uniforme Whisk 50, decola pressão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, IDEV, controle 19.35, transponder 5567, alfinete 6720. Correto na estruturação do táxi. Gente. Tem livre toque remexida, pista 90, 1900 graus, 12 nós. Livre toque remexida na pista 90 para o Olimpo 03. O nome é 02, desse 2010, o ajuste no 0 no 1, está livre o ILS nessa proa, reporte estabilizado. 2010, 10, 11, tá livre o ILS, 1602. Batizino 060, Juliette, Tango do Lula. 6, Tango do Lula, está 3010, o ajuste no 0, 11. 3000, com 1011, Tango do Lula. Tango do Lula, redução 1809. Mais. Tá mantendo 1809. Sim. Azul 4206, Recife, 126, decimal 85. 2685, obrigado, boa tarde, 4206. Boa tarde. Com 1612, estabilizado no elevo. Com 1612 completo, aproximação, torre 1 na noite, 612. 612, boa tarde. Olimpo 03, toque arremete ao 59, esquerda, ingressa perna do vento e aguarda para girar a base, final do 0. 03, com a esquerda, perna do vento e aguarda para girar a base. Sapatão Oscar Lima, Quebec, ao 59, 1935, boa viagem. Gente, Oscar Lima, Quebec, vai chamar o controle. Golito 5000, autorizado Recife nível 390 via 3558. Decola pistão 0, curva à esquerda, saída pouca tensão Caju. Controle 19.35, código é o código 5546. Lima Quebec, direto leste, em condições visuais, atenção a 145. Gente, Lima Quebec. Da porta, saída Puca, transição Caju, controle 19.35, transponder 5546. Atendimento correto nessa aproximamento táxi. Gente, 1856. Salvador, boa tarde, gol na 601. Gente da informação Sierra para o Galeão. Escada para Giz agora no 01 para 4000 pés, com 273. Sobre 73, afirmativo 4000, ajuste no 09. Ok, ajustando no 09 agora. Com o nome 02, confirme a proa magnética, se mantém? Tá mantendo a proa de dona, para o ILS, 602. Sim, tem condições de formar a proa que estava mantendo? Tava antes da proa 045, conforme foi solicitado, agora está mantendo a proa do localizador, né? Sim, graças. Ah, tá ciente, sim, 601 tá ciente. Ok, falando que nosso sistema aqui não tem saúde pra gente com a moto azul 14 e não há CHG, ok? Entre em contato com a companhia e faça CHG pra modificar na roda. Tá ok, senhor, tá entrando em contato com a companhia, obrigado. Ok, só confirmando a rota aí pro Galeão, será a saída, no caso prevista, a saída da El, após a Olinda e direto para São Bidev. No caso seria a rota aí pela Open November 857 até Porto Seguro. Após o Pozum 16 até a posição 11 e após o Pozum 14 até Turquim. Ah, então a saída será da El, direto Leda, após Bidev, Uber November 857 até Porto Escuro, Uber Zulu 16 até Group, Uber Zulu 14 até, até Turquim. Está correto, não sei se me contar com a companhia. Ok. O Olimpo 03 vai fazer um 360 com curva direita agora e reportar nova perna do vento, ok? Sim, 03, realizando 360 pela direita, vai reportar em reingressão da terra do vento. Localizador e glide, gol no 602. Gol no 602, completa aproximação, torre 1 no 862. 862, 602. Torre Salvador, boa tarde, gol no 602, estabilizado no ILS X-Ray, trem de pouso baixar travado. Foi o no 602 que chamou? Afirmativo, senhor. Boa tarde. Estabilizado no X-Ray, baixar travado. Aguarda autorização de pouso no 602, uma centena com 10. Passou escuta pro pouso. No solo 03, direita no 219. Direita 219, gol no meio noroeste. Autorizo o Olimpo 03 regressar na perna do vento. 03 autorizado, do vento 1000 pés, 1011, ajuste. Regressando na do vento, a 1000 pés, Olimpo 03. 602, informa o tráfego, um P3, a força aérea na perna do vento no 0000 pés, o ajuste é 1011, uma centena 10 nós, pouso autorizado na 10. 1011, tem livre pouso, agora no 602. Leste Tango Zulu, confirme pouso no 0 ou no 7? Não, no 0, Tango Zulu. A gente inicia um 360 pela direita e reingressa na do vento, próxima à cabeceira 28. 7, Olimpo 03. Realizando 360 pela direita e reingressará na terra do vento, próxima à cabeceira 28. Trip 5415, chama agora o centro Recife, volo 33, decimal 25, alterno 288. 3325, 288, obrigado, 5415. Gilete Tango Zulu, estabilizado em 118.6200. 286, Tango Zulu. Completa via chegada, ponte até 2010, ajuste 1011, reporta no ILS. Reporta no ILS, gol 273. Zero dois a 07, direito 219. Direita 29, me ajuda. Juliette, Tango Zulu, pouso autorizado na 10, uma centena com 10. Autorizado, pouso, Tango Zulu. Olimpo 03, ingresso na do vento, e reporte pronto à base. Olimpo 03, ingressará na perna do vento, reportará pronto para girar base. Volume 602, boa tarde, prossiga táxis Alfa, Juliette, gate 10. Alfa, Juliette, gate 10, 602. Juliette, Tango Zulu, informa o P3 na perna do vento, ajuste 611. Juliette, Tango Zulu. Uma papaquina boa, prossiga. Lima Papaquilo, Porto Seguro 280, decola da pista no sétimo com a direita, no centro da AEL, após a Líbia, após o direto Porto Seguro. Controle 119-35 e o código 5575. Índia November Alpha, mantém a proa da rotatória. E o 1510, Índia November Alpha. Lamento no 9, gol 1856. 85 metros, autorizado, reposto por táxi. 6. Autorizado, meu número. Estou coordenando com o fiscal de pátio. Cliente do giro, reporte alterno, ajuste 1011, temperatura 2,6. Lima, volta aquilo, pátio 5, acionamento, reporte táxi. 7, desbloquear. 3897, pronto para 4. Avião. Autorizado para luz, nível 340, via 350. Decola da pista no zero, curva direita, saída Bael, após a Leda e após Bidev. Controle 119.35, código 5014. Autorizado 340 para Guarulhos, nível pela Uber Whisk 50, saída da El Leda após o Op 10, controle 1935, transporte 5014. Autorizamento correto, mexe para o seu meu táxi. Já temos um. Autorizado táxi de Aquino para o Pátio 3, já temos um. Portão 01, busca em funcionamento. 01, autorizado, reposto para o táxi. Para o táxi, 1672. 602, está aguardando, vou conseguir para o 03. Tá em tensão agora? Ingressar no tráfego para pouso final. Gente, mantenha reta aguardando para ingressar na do vento e para se encaixar como o próximo segundo para pouso. 03, você na reta aguardando autorização para ingressar na perna do vento. Esquerda, ingresso na do vento. 03, comando à esquerda para ingresso, perna do vento, pistão no zero. É brincadeira. Gol 1273, em Via Serra, na Ilhéu no zero. Boa tarde. 73, pouso autorizado, dá 1-0, uma centena com 10, ajuste 611, informa o P3 na 200. Sente de pouso, gol 1273. Para o táxi, o POB de 159, autonomia de 3 horas e 6 minutos, alterna Salvador. Ok, copiado, Salvador, 320, 159, confere. Confirme? 320, Salvador, 159, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa, no ponto para torre, minuto, desse mandado 12. Gente, eu vou estar a 18 metros. Da pista 10 Olimpo 03, resolve o tráfego na final. Gente, mantendo o vento aguardando base. 10-03 aguardando. Táxi o Webjet 6720 com 142 a bordo, 3,40 de autonomia, alterna Confins. Copiado, confio 34142. Três ataques em alfa, ponto para o torre, minuto desse momento. Três ataques em alfa, ponto para 108-612-6720. Fechou. Até passar na final, Olimpo 03. Aquilo prossegue.